É isso aí, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. No bloco passado a gente ouviu um mini especialzinho do Cosmoshock. Espero que tenham gostado. Tem um ótimo trabalho de guitarra do Binho, né? Binho, grande figura, que toca em 2000 bandas. Deve dar uma dura competição com o Rubão, né? Assim, tipo, trabalham em ritmo de pescoção assim, nas bandas. E, sei lá, no fim é bom, é aliviante, né? Saber que tem gente que trabalha, gente que tá sempre criando, tá sempre empenhado e empolgado, sonhando e cheio de esperanças, assim. É ali que eu, no fim, me identifico também. vamos fazer isso então, vamos aproveitar que eu citei o Rubão aqui e as 500 bandas dele. E tocar um som, aproveitando, estabelecendo ainda o vínculo, né, de bandas, dessa panelinha no bom sentido, como eu disse ali atrás. A gente poderia ouvir, por exemplo, Mescalines Duo, que como o nome sugere, são dois integrantes, né, um deles é o Rubão, e o outro era integrante do Cosmoshock, por acaso, né. O Rubão também tem aquela banda Mustache os Apaches, né, que tá devendo, assim, a gente tá devendo um especial aqui no programa. Eu digo a gente tá devendo, porque eu costumei fazer o programa com ela, mas ela não... Infelizmente ela não pôde participar do programa hoje. Mas vocês entendem que quando eu falo a gente, eu posso estar sugerindo uma abrangência maior com os ouvintes também, né. Por exemplo, sugeriram sons pra eu tocar no Lixeirinha hoje, mas pelo jeito que eu... elaborei as coisas aqui, muito embora seja bem no improviso, né? Por exemplo, eu não ia tocar Mescalines Duo, mas vai rolar agora, ou Mescalines, não sei, né? Eu acho que Mescalines é mais legal de falar. Vamos de som, né? Senão a gente vai ramificando e não dá tempo de fechar todos os parênteses, né? E daqui a pouco eu volto anunciando mais coisas aqui no programa Lixeirinha, não saia daí. Sou a Bebel, tenho 7 anos e eu não perco a Lixeirinha. Hoje lembrei de você. Thank you. estamos de volta com o programa Lixeirinha. A gente acabou de ouvir o Mescalines Duo, estabelecendo aquele vínculo, né? A panelinha no bom sentido, assim como eu citei ali atrás. Inúmeras bandas, né, com integrantes em comum. É, e como vocês perceberam, o programa de hoje está com uma qualidade melhor de áudio, porque a gente deu uma... A gente fez um upgrade, digamos assim, nos nossos equipos particulares. Bom, e vamos de som, então. É, como prometido, como eu já disse, né, no começo do programa, a gente tocou no TV Trama semana passada. Isso foi transmitido ao vivo, né, pelo YouTube e pelo site da TV Trama também, claro. Daí eu extraí o áudio para fazer um especialzinho do Cassino Monterrey aqui no programa. Então de agora para frente a gente vai ouvir as músicas até o final do programa, só para vocês ouvintes sentirem um pouco de como foi a vibe, né, a atmosfera de ter tocado num estúdio tão incrível, tão sobrenatural quanto o da TV Trama. Eu espero que vocês gostem do Cassino Monterrey, que é uma das minhas bandas. E eu queria aproveitar e sortear aqui um DVD, o DVD da apresentação do TV Trama, né, do Cassino Monterrey. Então quem gostou e quiser ganhar o DVD com a apresentação do TV Trama e mais algumas coisinhas que eu posso colocar, sei lá, me responda alguma coisa aí, tipo, deixa eu ver alguma coisa aqui perto que remeta a alguma outra coisa. Sei lá, quem foi o diretor de Os Pássaros? Essa é muito fácil, né? Você pode me adicionar lá no Facebook, meu nome é Tuizo. Aí você responde lá pra mim e eu escolho pra quem eu quero dar o DVD do Cassino Monterrey. Tá legal? Então a pergunta é muito fácil. Quem foi o diretor de Os Pássaros? É Alfred alguma coisa? Muito fácil. Ou alguma coisa Hitchcock, como preferir. E barbada, hein? Só não ganha quem não quer. Então vamos lá, né? Vamos de Cassino Monterrey, ao vivo no TV Trama. Daqui a pouco a gente volta pra despedir de todos vocês. Não saia daí. Caídos descendo Augusta up to Lexington, serveio do Brasil. Custe o que custar, o dia te atormentar, a noite a te iludir. Desde a matina do seu olho, meu da 20 é mais pura. Me abraça, sai desse frio, esquenta o meu coração. E é assim, quer você queira ou não. E é assim, acabou e pronto. E é assim, quer você queira ou não. O amor na consolação. Tudo aqui 10 da manhã. Se é deprimente ou decadente, tem muito do que falta em seu lar. E é assim, você queira ou não. E é assim, acabou, já chega. E é assim que o amor a todo vapor despede a razão. Thank you.